surpresa você tem, que seus lábios são reais, que seus olhos vão além, que uma noite faz o bem e nunca mais, que salta de sonho em sonho e não quebra a telha, que passa através do amor e não se atrapalha, que cruza o rio e não se molha. Seus olhos vão além, que uma noite faz o bem e nunca mais, que salta de sonho em sonho e não quebra a telha, que passa através do amor e não se atrapalha, que cruza o rio e não se molha.